3000 volts na fé, de 1000 graus nosso artigo. Não é som pra playboy, é maloqueiro alternativo. Estilo gangster da graça, forte e cabuloso. Não crio versos pro crime, mas pro criminoso. Debaixo dos bonés são diferentes prisões. Debaixo dos moletões, pulsando os corações. No meio de dois pulmões, batendo pelas razões. Pra grade do raciocínio, trazemos rebeliões. Semeador de discórdia, colhe solidão. Ouro de tolo é perecível e vai de mão em mão. Na santa escola o tempo voa e gira o tic-tac. O tempo é mais precioso que dinheiro e quilate. Se o tempo é curto é malandragem, vamos racionar. Olha primeiro o que cê tem de bom, que pouco vai sobrar. Você olhar o que te faz chorar, no desbarará. O suicídio passivo é se martirizar. Não seja cego que não vê o operar do mestre. Não seja surdo que não ouve a voz que te enobrece. Vigia a mosca na sopa, o que é ser vida louca. Se loucura é acreditar no que só sai da boca. Mas tem boca que falou e já viu com o olho da fé. Se o pedido é bom, a promessa tá de pé. Cê vê de qual é que é, no mundo é mais cruel. Sai lá fora sem arma, aí cê tá de chapéu. Eu sou do céu, sou loucura que encoraja com medo. Comedor de feijão que traz a cura nos dedos. Jeová minha sorte e sem ele não me atrevo. Resgate é meu esporte, sangue de Cristo é o segredo. Não tenho teto de vidro, mas não posso jogar pedra. Porque o juiz é meu pai, eu posso vir a queda. Sigo a trilha sincera que as alparcas deixou. Quando achei que não dava, a mão furada ajudou. No trupicão que levou, foi ela que segurou. Na madrugada de sono, na cabeceira pousou. Eu não sou Robert Delírio, contador de história. Tô com uma par de cortesia, balada na glória. A graça é bem mais fácil, ser homem de aço. Meu som é diferente, tipo arrepia os braços. Não é chave de cadeia, mas é chave de benção. Restaura a bandoleira, 3000 volts na missão. Na graça é bem mais fácil, ser homem de aço. Meu som é diferente, tipo arrepia os braços. Não é chave de cadeia, mas é chave de benção. Restaura a bandoleira, 3000 volts na missão. We'll be right back.